Dia 7. O dia da inspiração. O nascido no dia 7 é um especialista nato, inspirado, íntegro e dono de uma impressionante capacidade de concentração. Extremamente intuitivo, carrega dentro de si poderes psíquicos latentes e deve aprender a seguir seus pressentimentos, pois eles quase sempre apontam o caminho certo. O sucesso vem quando busca a especialização em uma área científica ou intelectual que lhe permita trabalhar de forma independente, com total liberdade de iniciativa. Tem um forte senso moral e ético e se destaca em atividades que exigem análise, precisão e profundidade. Perfeccionista e individualista, possui uma mente afiada e um talento natural para a argumentação. Sua capacidade de análise é profunda, o que o torna excelente em debates, estudos filosóficos e investigações científicas. No entanto, precisa tomar cuidado com sua insegurança e indecisão. Muitas vezes, perde tempo demais avaliando prós e contras, o que pode fazer com que deixe oportunidades escaparem ou demore a resolver questões importantes. Por ser introspectivo e autossuficiente, trabalha melhor sozinho, não gosta de receber ordens e tem tendência à teimosia e à autocentralização. Devido à sua natureza reservada, deve evitar jogos de azar, especulações financeiras e negócios que envolvam sociedades ou porcentagens, pois dificilmente confia totalmente em outras pessoas para compartilhar responsabilidades. No amor, prefere analisar, conhecer e racionalizar antes de se entregar ao um relacionamento. Por isso, tende a se casar mais tarde. Tem medo de fracassos sentimentais, o que pode dificultar a entrega emocional e tornar um segundo relacionamento ainda mais complicado. Quando se envolve, é extremamente leal e dedicado, mas pode demorar a demonstrar afeto. Seu senso de responsabilidade o faz assumir encargos que, muitas vezes, não são seus. Coloca a família e os amigos acima de si mesmo, permitindo que interfiram em sua vida a ponto de atrapalhar sua própria felicidade. Seu desejo de ajudar é genuíno, mas precisa aprender a estabelecer limites, pois há o risco de ser explorado por pessoas que se aproveitam de sua boa vontade. Tem uma tendência a trabalhar demais e precisa aprender a equilibrar sua rotina para evitar exaustão. Como é muito sensível a bebidas e drogas, deve evitá-las ao máximo, principalmente em momentos de tensão ou tristeza, pois tem uma predisposição a vícios. Por reprimir emoções e se frustrar com suas próprias expectativas, pode cair em ciclos de desânimo e depressão. Se não cuidar desse aspecto, pode desenvolver problemas estomacais, hepáticos e emocionais. Seu bem-estar depende de encontrar atividades que o inspirem e o motivem a continuar explorando sua mente e seus ideais. Além de sua integridade natural, o número 7 carrega uma forte independência de pensamento. É um perfeccionista e, muitas vezes, relutante a novas amizades. Analítico e ponderado, pode ser crítico e extremamente focado em seus próprios interesses. A busca por autoconhecimento é constante e isso o leva a se interessar por leitura, escrita e temas espirituais. O fato de ser enigmático e reservado faz com que, às vezes, se sinta incompreendido. Não gosta de contrair dívidas, mas precisa aprender a administrar sua vida financeira com sabedoria. Seu desejo por conforto e qualidade de vida sugere que precisa encontrar algo que o inspire, pois existe o risco de cair na rotina e perder o rumo. Se querem vê-lo verdadeiramente envolvido em uma conversa, basta falar sobre religião, filosofia, ensino ou qualquer tema ligado à espiritualidade. Essas áreas despertam sua mente e fazem com que se sinta em seu habitat natural. Nos relacionamentos, é um companheiro leal e dedicado. No entanto, se passar por uma separação, pode ter extrema dificuldade em se adaptar a um novo parceiro. Por isso, é recomendado que se case mais tarde, após os 30 anos, quando já tiver clareza sobre suas próprias expectativas e sobre a compatibilidade com o parceiro. Ao longo da vida, sente-se atraído por questões filosóficas e abstratas. Prefere buscar conhecimento profundo em vez de se envolver em questões superficiais. Gosta de ser procurado para dar conselhos e orientações, pois sua mente aguçada é um verdadeiro guia para aqueles que confiam em sua sabedoria. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 7, o segredo do sucesso está no equilíbrio entre razão e intuição. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Confie mais em sua intuição. Sua mente analítica é um presente, mas sua intuição também é uma ferramenta poderosa. Aprenda a ouvir sua voz interior sem precisar de tantas confirmações externas. 2. Evite o isolamento excessivo. Sua independência é uma grande qualidade, mas o mundo ainda precisa da sua sabedoria. Compartilhe seus conhecimentos e se permita criar conexões mais profundas. 3. Aprenda-se a relaxar e a se permitir errar. O perfeccionismo pode ser um grande obstáculo,